abençoe a todos. Agora são 8 horas, vamos encerrando. Amanhã estarei de volta aqui com o programa Semeador. Não perca em nome de Jesus, fique na paz, fique com Deus. Você acabou de ouvir programa O Semeador, da Igreja do Avivamento Semear. Ministério, Pastor Celso Omar. Obrigado pela sua sintonia e fique com a paz do Senhor. Fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Os românticos vão escolher um destino para amar. As famílias vão escolher ir pra praia ver o mar. Gosta de viajar, não vai deixar de participar da promoção. Escolha cartões Caixa. Use seu cartão Caixa e concorra a viagens para onde você escolher. Cadastre-se em caixa.gov.br/cartões. Promoção autorizada CA 04000611-2018. Venha para o Black Week Mega Lar. Ofertas exclusivas. Tapete box de R$ 9,99 por R$ 5,99. Garrafa inox 600ml de R$ 19,99 por R$ 9,99. Relógio de parede de R$ 19,99 por R$ 14,99. Escorredor de louças cromado de R$ 38,99 por R$ 29,99. Parcele em até 4 vezes nos cartões. Black Week